Então, olá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tem algumas pessoas que estão tendo dificuldade de captar a imagem aqui, mas é um problema entre o seu provedor e o Ustream. Não é algo que nós possamos interferir de maneira alguma, embora estejamos tentando ainda descobrir o que se passa. Mas a maioria tá recebendo normalmente a imagem e o som. Então, aqui nós temos dois textos. Um é continuação de um texto que nós já lemos aqui, que é do Philippe Perrault, sobre a ontologia do Louis Lavelle, segunda parte, um texto mais curtinho. Eu vou começar por comentar este. Eu ainda pretendo continuar com Louis Lavelle por algum tempo. Aproximar o microfone. Espero que tenha melhorado. Então, esse aqui é do prefácio da introdução do Philippe Perrault, a introdução à ontologia, a nova edição do Louis Lavelle. Então, essa numeração aqui é minha, fui eu que inventei essa numeração só para facilitar para a gente. E eu não estou traduzindo a coisa inteira, eu só estou pegando determinados trechos. Então, começa ele. É impossível que o eu se identifique com a inteligência, pois a inteligência nos representa por toda parte aquilo que nos ultrapassa e que nos é exterior. Vocês podem estranhar um pouco esse uso do verbo representar. O representar quer dizer, no caso, representar para nós. Quer dizer, o representar é um apresentar indireto. Então, quer dizer, ela nos mostra de algum modo, nos indica. Né? Mas esse tipo de uso do verbo é comum em filosofia. Pois a inteligência nos representa por toda parte aquilo que nos ultrapassa e que nos é exterior. Por isso, Malebranche dizia com justeza que a verdade não a vemos no nosso próprio entendimento, mas no entendimento mesmo de Deus. Em contrapartida, é impossível que o eu não se identifique ele mesmo com o querer, pois o querer é o ser mesmo na medida em que o assumimos. De tal modo ele é individual, como a inteligência universal, o que basta para explicar, de tal modo que ele é individual como a inteligência universal, o que basta para explicar por que ele é temporal, ao passo que a inteligência é intemporal. Então, acho que esse parágrafo nem mesmo precisa de explicação. Quer dizer, através da inteligência, nós apreendemos verdades que nos transcendem infinitamente. Por exemplo, todas as verdades da matemática não são verdades pessoais, são verdades universais, às quais temos acesso pela inteligência. Portanto, não pode haver identidade entre inteligência e o eu, tá certo? Embora as duas coisas estejam, evidentemente, interconectadas. Ao passo que a vontade, o querer, sempre se refere a alguma coisa concreta que está, de algum modo, ao alcance da nossa individualidade. Nenhuma pessoa tem uma vontade universal. A vontade é sempre pessoal. A tensão inevitável que nos submete à disjunção da inteligência e da vontade leva-nos de volta à categoria central da existência e ao conceito que a condiciona, o da participação. O ponto de vista da inteligência é justo, mas ele tende a nos dissolver no todo. Ele está sempre marcado pelo caráter da representação, cuja universalidade é obtida ao mesmo tempo pela referência ao espaço e por colocar entre parênteses a singularidade do eu em proveito de um sujeito neutro e anônimo. É fácil você perceber que em todas as operações da inteligência, o que está funcionando é uma parte sua, um aspecto seu, que idealmente é igual em todo mundo. Por exemplo, quando você faz um cálculo, todos os resultados têm que ser iguais para todas as pessoas, né? Todas as relações lógicas e matemáticas são sempre iguais, quer dizer, através da inteligência você salta para cima da sua individualidade e se coloca num plano, vamos dizer, de um sujeito anônimo e universal. Lidamos assim com um ponto de vista abstrato e, no fim das contas, estático, incapaz de levar em conta a dimensão criadora do ser do qual participamos e que experimentamos na reivindicação que o eu faz de ser causa de si mesmo. Ele diz, muito bem, isso quer dizer que a inteligência ela não age sobre os objetos. Ela conhece e ela apreende essas relações universais, conceitos universais, mas ela não está agindo sobre eles. Ela não tem nesse sentido, uma ação criadora. A ação criadora é a vontade que se cria a si mesma. E a vontade, ela tem essa característica que ela mesma se cria, ela surge do nada, ela é você mesmo. Quer dizer, não há diferença entre você dizer eu e você dizer a minha vontade. Por outro lado, esse aqui é fundamental no Lei Lavelle, nós só temos algum acesso ao conhecimento do ser como tal, porque nós participamos, tá certo, da dimensão criadora do ser. Quer dizer, as ações pelas quais nós nos criamos a nós mesmos, nós nos fazemos, nós escolhemos a nossa vida, os valores que vão nos orientar, tá certo? E a partir daí nós moldamos as nossas ações em vista de nos tornarmos tais ou quais, tudo isso aí tem uma dimensão ontológica, ou seja, são fatos que não se passam só no seu pensamento, tá certo? Mas que criam realidade. Portanto, você está participando do ser, não como observador, mas como um agente ou um pseudópodo do ser. E este é o nosso é o ponto de ligação, tá certo? É a junção que nós temos com o ser, a raiz que nós temos com o ser. E, portanto, o único contato efetivo que temos com ele. Portanto, é através da vontade, nós, pelo conhecimento que temos da nossa própria vontade, que podemos saber alguma coisa do ser. Se fôssemos puros entes cognoscentes, tá certo? Nada saberíamos do ser. Só saberíamos as relações lógicas, portanto, totalmente hipotéticas. Não teria, não haveria, a própria inteligência por si não tem esse ponto de amarramento com a realidade e nem com o ser. Então, primeiro, nós existimos não como entes genéricos, mas como indivíduos. Portanto, é só através de algum aspecto puramente individual nosso que nós temos um ponto de ancoragem no ser, e não através da inteligência que é genérica e igual em todo mundo. Dito de outro modo, podemos conhecer através da inteligência, mas existimos através da vontade. E é justamente porque existimos que podemos conhecer a existência, que é, vamos dizer, a nossa forma específica de ser. Lembrando que o Lavelle distingue esses três termos, o ser, a existência e a realidade, né? Quer dizer, o ser é a fonte infinita da onde tudo jorra. O ser é uma subjetividade criadora sem limites. A existência é a nossa forma específica de ser, e a realidade é o campo de experiência no qual nós nos encontramos e no qual nós temos de nos realizar. Então, o que cria para nós esse ponto de ancoragem, tanto na realidade quanto no ser, é a vontade e não a inteligência. Quer dizer, a vontade é nós mesmos. Ela é a nossa existência. Dito de outro modo, o que falta à inteligência é essencial, pois o caráter vivente do ser, a sua liberdade, a sua interioridade, a sua fecundidade é inesgotável, ou seja, a inteligência falta, o caráter vivente, a liberdade, a inteligência de fato não tem liberdade, ela só pode reconhecer aquilo que é a sua interioridade, as operações da inteligência, como são anônimas e impessoais, elas não requerem de fato esta participação puramente pessoal, que é, de fato, o próprio ato de vontade. Mesmo, aliás, a própria inteligência, ela não se move sem um ato de vontade. Quer dizer, nós conhecemos as coisas porque nós queremos conhecer. Portanto, quer dizer, o que vai dar a nossa consistência ontológica não é a nossa inteligência, mas a nossa liberdade, a capacidade que nós temos de nos tornarmos existentes através de um puro decreto da vontade. Ou seja, você faz as coisas porque você quer, e esta é a sua forma específica de existência. Em nota de rodapé, então, Philippe Perrault coloca: segundo Lavelle, a inteligência é uma das funções da consciência, que comporta duas outras, a vontade e o amor. Essas três funções são inseparáveis. Ele voltará a este tema mais tarde. Porém, ele esclarece, uma vez esclarecido que a vontade, quer dizer, é a própria substância do eu, ele diz, não se deve identificar a vontade com a liberdade. Esta última é a marca da nossa participação no ser. Se a liberdade nos aparenta o ato puro, parece que a vontade nos remeta antes para o lado da natureza. Portanto, a vontade tem essa coisa ambígua, ela está por um lado, ela está ancorada no ser, no ato puro. Por outro lado, ela está, parece estar condicionada à natureza externa. Ou dito de outro modo, né, a vontade, como o próprio ser humano, está entre o ser e a realidade. Quer dizer, a natureza faz parte da realidade. Né? Ela parece exprimir, pelo menos, tanto as aspirações do corpo quanto as da alma. A vontade engaja-nos fisicamente no mundo, donde a tese possível de uma vontade brutal, inconsciente, pura expressão de um querer viver amoral. Quer dizer, nesse caso, a vontade seria identificada com o puro instinto, tá certo? Mas é evidente que, se isto acontecesse, então ela não mereceria o nome de vontade, já que ela estaria condicionada totalmente por causas materiais ou biológicas que antecedem, tá certo? E, nesse sentido, não seria uma vontade pessoal, como não é a vontade pessoal, a vontade de um animal. Quer dizer, o animal não tem, vamos dizer, a margem de escolha entre o seu instinto e alguma outra coisa. Portanto, é errado falar em vontade animal. E na medida em que você identifica a vontade com uma força obscura, né, animal e inconsciente, já não se trata, obviamente, de vontade. Quer dizer, o característico da vontade é esta natureza, quer dizer, ambígua, por assim dizer. E é o fato de ela ter alguma margem de escolha. Dito de outro modo, quando ele diz a liberdade é a marca da nossa participação no ser, bom, a liberdade é apenas uma das possibilidades da vontade. Ela tem esta possibilidade, como ela tem a possibilidade de se dissolver naquilo que é puramente instintivo, animal e pré-condicionado. Não é isso? Se ela não tivesse isso, bom, ela seria uma liberdade absoluta, total e incondicionada. Então não seria a vontade humana, seria a vontade divina. Tá certo? Então, quando fala a vontade como pura expressão de um querer viver a moral, tal não é o ponto de vista de Lavelle, para quem a vontade, ainda que ligada intimamente à natureza, não tem a função de encerrar-nos nela, mas ao contrário de nos liberar dela, a fim de nos alçar ao cume de nós mesmos. Mas é claro que isso é um processo temporal, e é óbvio que a vontade aparece em primeiro lugar como puro instinto animal, quando você é um bebê. E a vontade vai conquistando a sua liberdade, a sua autonomia, muito gradativamente e por um processo cheio de complexidade e de dificuldades. Né? Mas esta série de dificuldades, elas são a história propriamente da vontade, a história da própria pessoa. Né? Isso quer dizer, se as dificuldades prevalecessem completamente, você seria um animal. Então, você seria totalmente predeterminado por fatores naturais e instintivos. E se não houvesse dificuldade alguma, você seria Deus. E não acontece nenhuma coisa nem outra. Não é isso? Já dizia Platão que o homem é um intermediário entre o animal e o anjo. Tá certo? Então, pode ser que você vem dessa natureza animal, mas algo vai se desenvolvendo depois em você que lhe dá a alternativa, inclusive, de contrariar essa natureza animal, coisa que o próprio animal não pode fazer. Se a vontade pode parecer desde logo buscar fins materiais, bem sabemos que nenhum desses fins que asseguram o reino do corpo é capaz de satisfazê-la. Quer dizer, isto aqui é importante. Isso quer dizer que o ser humano, ele quer coisas que transcendem a possibilidade de ser atendidas pelo puro instinto animal. Isso quer dizer, tem aspirações que vão infinitamente além do que um animal pode querer. E mesmo que ele satisfaça todos os seus desejos e necessidades animais, ainda não está bom, ainda precisa algo mais. Tá certo? E justamente esta falha, esta insatisfação do ser humano com a sua própria condição material é que marca para nós o fato de que a vontade não se limita à esfera instintiva e animal. Ela tem por si mesma um algo mais. Tá certo? Um algo mais que ela própria não pode satisfazer de algum modo. Quer dizer, ela vai ter que buscar esse algo mais na própria dimensão do ser do qual ela emerge. Ou seja, ela vai ter que aprofundar a sua participação no ato criador do ser, para daí ela poder realizar isso que ele diz, vamos dizer, chegar ao cume de nós mesmos. Através de todas as modificações que ela introduz no mundo, a vontade mais, nada mais busca do que reencontrar a unidade mesma do ato que a inspira, e do qual é preciso que ela se separe para assumir ela mesma a responsabilidade dele. Ou seja, existe o ato criador da liberdade, vamos dizer, que inspira o movimento da vontade humana, que vai desde o puro instinto animal até as aspirações mais elevadas, tá certo? Porém, esse processo ele não acontece em nós automaticamente. Ele apenas nos empurra, mas a partir de um certo ponto, é preciso que a vontade, como diz, se separe do ato criador originário para assumi-la, assumir o ato criador ela mesma. Ou seja, ela assume a responsabilidade de prolongar o ato criador. Tá certo? Então, há uma separação. A vontade se distingue, como se dissesse, a nossa vontade se distingue da vontade de Deus para que possamos assumir essa vontade responsavelmente por nossa própria iniciativa. Se não, vamos dizer, a transfiguração da vontade humana, tá certo? Em vontade espiritual seria um processo automático e, por assim dizer, inconsciente. Quer dizer, que se não houvesse distinção, mas houvesse uma continuidade perfeita entre o ato criador do espírito e a vontade individual, nós nem perceberíamos nada. Nós se nos tornaríamos anjos sem a nossa participação, tá certo? Então, não haveria aí o elemento da liberdade, a escolha humana. Então, essa escolha, a existência dessa escolha pressupõe que, num certo ponto qualquer, a vontade se separe do ato criador para que ela própria assuma essa vontade do ato criador por iniciativa dela própria. Ou seja, você tem que aceitar a sua liberdade. E você já tem a liberdade de algum modo, porque o ato criador já te instituiu como um ser livre, tá certo? Mas é preciso que você a assuma e você, por assim dizer, seja livre por sua própria escolha. Senão, evidentemente, a liberdade não se perfaz, ela seria apenas uma liberdade virtual. Então, diz ele, não se pode imaginar uma vontade que não seja uma vontade de valor, ou seja, uma vontade voltada para algum valor e não somente para uma coisa, tá certo? Para um objeto ou para o atendimento de uma necessidade. Quer dizer, o valor é algo que está colocado, vamos dizer, para além de todos os objetos e que aparece como uma espécie de justificativa da existência deste objeto. Portanto, o valor só chega para nós como algo que ainda não está realizado, mas que deve ser realizado. Tá certo? Então, o que vale, isso é aquilo que tem valor, não é somente aquilo que está em condição de atender os nossos desejos, porém, mais profundamente, aquilo que nos torna capazes de dominá-los, de elegê-los ou de rejeitá-los, de hierarquizá-los e, portanto, de julgá-los. Portanto, existem os nossos desejos, as nossas necessidades, mas para escolher quais os valores que você vai preferir e quais que você vai preterir, quais que você vai atender e quais que você vai abandonar, tá certo? Essa escolha toda se faz baseada num valor. Tá certo? Então, o valor se torna aí, vamos dizer, o conceito fundamental da vontade. A vontade é voltada para um valor. É evidente que os próprios desejos, as próprios desejos e necessidades do corpo são também valores num certo momento, tá certo? Porém, o ser humano é capaz de conceber outros valores, de aprender outros valores superiores em função dos quais estes possam ser julgados, escolhidos, hierarquizados, etc, etc. Ou seja, o simples fato de você escolher entre, você tem que escolher entre fazer uma coisa ou a outra, sendo que as duas são podem ser igualmente desejáveis do ponto de vista do corpo, subentende que não é que a própria necessidade corporal não é o critério de escolha. Tem que haver um outro critério que abranja as duas alternativas e as hierarquize de algum modo. Tá certo? O princípio do valor desloca-se. Seu centro de gravidade tende a subir do mundo sensível ao mundo inteligível. E, evidentemente, esse é um processo temporal e essa é realmente a substância da nossa biografia. Quer dizer, se não fôssemos capazes, vamos dizer, de ir aos poucos, transcendendo as puras necessidades e desejos animais, para nos orientarmos em função de valores espirituais que permitem hierarquizá-los, nós simplesmente não teríamos uma biografia interior como um cachorro não tem uma biografia interior. Isso quer dizer, ele não sai do plano das necessidades iniciais. Quer dizer, necessidades que e desejos que um cachorro tem ao nascer são os mesmos que ele terá sempre. Tá certo? Então, não há biografia interior, não há uma evolução, não há um crescimento interior, tá certo? Do animal. E nós só temos, portanto, uma biografia interior por causa disto. E isso aqui torna, então, claro que se desde o início da vida nós somos a nossa vontade, no fim da vida, quer dizer, quando você tem, vamos dizer, a sua essência já realizada ou em vias de realização, o que que se constitui dessa essência? Constitui-se somente dos valores que você incorporou ao longo da vida e que agora você representa e personifica. Tudo mais que você recebeu da natureza, que já veio pronto, não faz parte de você mais. E tudo isso, quando você morre, naturalmente desaparece. Então, até o dia eu estava comentando com um amigo hoje em dia, quer dizer, o processo de estupidificação e animalização das pessoas chega a tal ponto que eu vi ter uma senhora, uma professora universitária, negra, dando uma entrevista, e o sujeito disse aqui, doutora fulano de tal, fez isto, mais aquilo, contou lá a biografia dela, né, tudo que ela tinha feito na vida, e daí ela disse assim, mas você não disse o principal. Eu sou mulher e negra. Né? Ele deveria ter dito que, poxa, eu pensei que a senhora fosse um homem japonês. Né? Então você veja aqui, né, a verdadeira biografia dela tinha menos importância do que os dados biométricos, que não são mérito, nem mérito dela de maneira nenhuma, não foi ela que fez, se fez mulher e negra, já nasceu assim. Portanto, ser mulher e negra literalmente não faz parte da sua biografia. É um dado externo com que você tem que contar. Faz parte da história da sua família, faz parte da história da espécie, mas é como se dissesse, você não tem absolutamente nada a ver com isto. Tá certo? Assim como se você nascer branco de olhos azuis, também não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, não há mérito nem demérito uma coisa, quer dizer, é um dado neutro. Do mesmo modo, vamos dizer, os seus instintos básicos, você também nasce com eles, e eles não fazem parte da sua história. A sua história é marcada pelo que você fez com eles, quer dizer, na medida que você os transforma, vamos dizer, em instrumentos ou obstáculos para a realização dos valores que você escolheu, isto é a sua biografia, quer dizer, o que você escolheu ser e, vamos dizer, as escolhas que você teve que ir fazendo para realizar isso com maior ou menor sucesso. Você não tem outra biografia e você não é mais nada além disso. Então, diz, há uma dialética do querer que, tomando apoio sobre os desejos, nos impele progressivamente de ultrapassagem em relação ao supremo desejável, ou ao supremamente desejável. Isso quer dizer que incorporar o valor mais alto, este é o destino do ser humano. Nós só existimos para isso, nós não existimos para mais nada. Tá certo? E, evidente, do mesmo modo que existe, por assim dizer, um processo, quer dizer, inerente ao ser humano, dessa ultrapassagem, né, que tão bem simbolizada, vamos dizer, naquela escalada que o Platão faz, vamos dizer, desde a beleza sensível até a beleza inteligível. Do mesmo modo que existe esta escalada, ela está, por assim dizer, embutida na própria natureza do ser humano, existe também, claro, dentro do próprio ser humano, o elemento antagônico, de apegar-se, por assim dizer, ao biométrico. Isso quer dizer, é a cor da pele, o número de sapato, o DNA, o tamanho da calcinha, etc, etc. Né? Então, tudo isto, vamos dizer, que para nós deveria ser um instrumento e um meio para a nossa realização, pode se transformar, vamos dizer, num fetiche e obter sobre nós um poder hipnótico. E note bem, a tendência da sociedade hoje é essa. Porque na medida em que a ideia mesmo dos valores vai desaparecendo da cultura, todo esse lado biométrico vai adquirindo uma importância extraordinária. Não é isso? A vontade seria, portanto, por essência, aquilo que nos dá testemunho da nossa relação com o absoluto. Agora, é preciso ver o seguinte, que sem relação com o absoluto você não existe de maneira alguma. Você é apenas uma sombra que passa. É isso. Então, essa relação com o absoluto, como vocês dizem, ela é uma escolha, mas na verdade você não tem outra escolha. É a única escolha possível, a única que faz sentido. A dialética do querer coloca-nos assim em condições de compreender por que, isso aqui é fundamental, por que não cabe separar as categorias ontológicas das categorias axiológicas. Ou seja, o conhecimento do ser é inerentemente o conhecimento do valor. Não tem como separar uma coisa da outra. Agora, você vê aqui, de um ponto de vista metodológico, prevalece em toda parte a norma do Kant. Do fato não se deduz o valor, nem do valor o fato. Esta é, de fato, é realmente uma dificuldade que nós temos. Essa dificuldade existe, e o Kant até expressou bem, quer dizer, do fato de que uma coisa aconteceu, não se pode deduzir que a coisa seja boa. E do fato de que a coisa seja boa ou má, não se deduz que ela aconteceu ou não aconteceu. Tá certo? Porém, esta dificuldade, ela está no nosso entendimento e não na estrutura da realidade. Na estrutura da realidade, na estrutura do ser, o aspecto ser e o aspecto do valor são inseparáveis. Por mais dificuldade que tenhamos de apreender essas duas coisas juntas. Então, repetindo, por que que o valor está, vamos dizer, inerentemente imbricado no ser e no próprio ser humano? Tá certo? Porque o valor é o que orienta a nossa vontade. É através da vontade que nós nos tornamos existentes, que nós passamos a existir como seres humanos. E temos uma biografia e temos, portanto, uma essência. Lembrando que, para o Lavelle, a existência precede a essência. Não no sentido da espécie, mas no sentido do indivíduo. Ou seja, o que o indivíduo vem a ser e que se torna a sua essência é resultado de uma série de escolhas que foram feitas pela sua vontade. Essas escolhas, por sua vez, são feitas em termos de valores. Isto quer dizer que, sem o valor, você não teria existência alguma. E é através da sua existência que você tem um ponto de ancoragem no ser e, portanto, pode chegar ao conhecimento do ser. Tá certo? Então, você veja, por exemplo, que quando um estudo qualquer sobre o ser humano diz que vai se abster de fazer juízos de valor, isto pode ser, vamos dizer, um preceito metodológico para evitar que você cometa injustiças ou projetar sobre um fenômeno valores que são apropriados a outro. Tá certo? Mas, se você tomar este preceito metodológico como uma regra ontológica, você apagou metade do ser. Você não vai entender mais nada. Tá certo? Então, por exemplo, hoje em dia, os antropólogos ensinaram as pessoas que, bom, não existem culturas superiores às outras. Não é que não existe, é que o antropólogo, quando vai estudá-las, ele não pode levar pronto o valor de uma outra cultura para julgar a outra parte dessa, porque senão eu estaria distorcendo tudo. Mas você abolir o valor do estudo das culturas é totalmente estúpido e, na verdade, impossível. Porque as culturas se constituem de atos e escolhas que os seres humanos fizeram em vista de valores. E se os valores que eles escolheram não valem nada para você, você não vai compreendê-los e você não pode participar deles. Isto quer dizer que, em última análise, é impossível você evitar um juízo de valor no estudo de qualquer cultura. Mesmo assim, vamos dizer, Max Weber dizia, não, nós não podemos fazer juízo de valor, mas nós temos que levar em conta a existência dos valores. Eu digo, bom, isso aí é apenas uma desconversa. Porque se eu levo em conta a existência de valores na cultura que eu estou estudando, tá certo? Mas ao mesmo tempo eu não faço nenhum juízo de valor a respeito, isso significa o seguinte, eu não participo desses valores nem positivamente e nem negativamente. Dito de outro modo, esses valores para mim não são valores, mas são apenas fatos ou coisas. Portanto, eu não os compreendo como valores. Hã? Compreender um valor é absorvê-lo positivo ou negativamente, não há outra maneira de fazer. Portanto, a abstinência de juízo de valor é um preceito metodológico bom no começo, mas inviável no fim do estudo. Então, você vê aqui, o Max Weber está tentando ser o mais honesto que podia dentro de um conceito positivista da honestidade, que é ater-se aos fatos. Mas quando os fatos com que você está lidando são necessariamente valores, você transformá-los em puros fatos é esvaziá-los do seu conteúdo de valor e, portanto, você não compreende mais. Então, por exemplo, vamos supor que você está ouvindo, né, uma composição de Johann Sebastian Bach. Então, ali, evidentemente, tem valores. Tá certo? Se você não participar dos valores, nesse caso, positivamente, bom, você não entende a música. É apenas uma sequência de sons, é como você ter surdez tonal. Ou seja, eu tenho, para ouvir Bach objetivamente, eu tenho que me tornar doente de surdez tonal para que eu não possa participar, vamos dizer, da emoção que ele está me transmitindo. Então, do mesmo modo, o método positivista ou relativista, ele contamina o estudioso de surdez tonal para que ele não cometa o pecado de valorar positivo ou negativamente os valores que ele está estudando. Quer dizer, ele tem que obrigatoriamente encarar os valores como se fossem coisas ou fatos. Mas na hora que se transformou em fato, não são mais valores, então você não pode nem participar deles, nem rejeitá-los, então você não os entende como valores. Você os entende apenas, vamos dizer, como valores que existiam na cabeça de um personagem. Não é isso? Então, por exemplo, se um indivíduo que você está estudando gosta de determinada coisa, bom, você pode anotar, ele gosta dessa coisa. Só que você não sabe pessoalmente se essa coisa é gostável ou não. Então, você não entende o sentido que aquilo tinha para ele. Está entendendo? Quer dizer, você, na verdade, você esvazia o próprio verbo gostar de qualquer significado. Então, desta ambiguidade, nós não temos como nos livrar. Por um lado, é verdade que de um fato não se deduz o valor, nem do valor se deduz o fato. Por outro lado, também é verdade que os fatos esvaziados, tá certo, dos seus valores são absolutamente inexplicáveis. E também é fato que eu não posso simplesmente anotar a existência de um valor na cabeça de determinado personagem, tá certo, sem que eu ou participe desse juízo de valor ou rebaixe esse valor a um mero fato desprovido de valor. Então, isso aqui, só este tema aqui, já dá para fazer um curso inteiro em função disso, porque esta coisa, esses preceitos a respeito da abstinência do juízo de valor se tornaram, eles começam como preceitos metodológicos nas ciências sociais, mas eles acabam se tornando, eles próprios, valores dos quais a comunidade inteira participa. Afirmar taxativamente que não há culturas maiores ou menores se transformou num mandamento moral. Porque se você valoriza mais uma do que a outra, então você é preconceituoso, você é racista, etc, etc. Ou seja, a abstinência de juízo de valor se torna ela mesma o único valor. Então, como essa abstinência implica não compreender nada do que você está estudando, então torna-se necessário e obrigatório que você não entenda nada e proclame a igualdade de tudo. Claro, como essa igualdade não existe, nunca pode existir, tá certo? E o próprio fato de você estar afirmando este valor já o diferencia dos outros, tá certo? Então, o que se tornou obrigatório, aí vamos dizer, é uma confusão total, no qual só o que predomina, vamos dizer, é a vontade do freguês. Quer dizer, não há valores reconhecíveis, mas eu posso me impor, né? Posso impor como valor supremo o que eu quiser. Então você entra aí num negócio nietzschiano, onde o valor é pura criação, eu crio o valor do jeito que eu quiser, tá certo? E quem não gostar, eu mando matar. Quer dizer, chegamos, foi esse ponto, vamos dizer, de estupidez e de degradação da inteligência humana que nós chegamos, né? Então, a existência, na medida em que é assumida pela vontade, é correlativa do valor. E se a existência não for assumida pela vontade, ela não existe de jeito nenhum. Quer dizer, a vida que fosse, é inconcebível, mas vamos tentar conceber, a vida com ausência de escolhas e, portanto, ausência de valores orientadores. Não existe nenhuma vida humana assim, quer dizer, ela estaria reduzida, vamos dizer, ao puro reflexo condicionado animal. Ela não seria existência no sentido humano e não haveria uma biografia da pessoa, biografia interior. Então, o ser coincide com o bem, não tem para onde fugir disto. Se, com efeito, nos recusamos a confundir o ser com a realidade, que é a confusão que todo esse pessoal faz, né? Não é possível identificar a aspiração ao ser com um movimento negativo. Tender ao ser significa optar por aquela plenitude interior da qual só Deus desfruta eternamente. Então, quer dizer, o caminho natural do ser humano é ir em direção a essa plenitude da liberdade, que ele só vai realizar participativamente. Não há diferença entre dizer que esse querer se quer a si mesmo e dizer que ele afirma o seu próprio valor e estabelece nele mesmo a identidade do ser e do bem. Ou seja, essa identidade do ser e do bem, ela é reafirmada cada vez que você escolhe alguma coisa. Bom, muito bem. Então, com isso, terminamos esse texto. Eu ainda vou continuar com ele nas próximas semanas. Agora entramos aqui num texto bem mais difícil do próprio Louis Lavelle, que é especificamente sobre a noção do ser. Então, isso aqui faz parte de uma coletânea chamada De l'intimité spirituelle, que foi feita logo depois da morte do Louis Lavelle, e que reúne vários textos individuais nos quais todos os temas principais dos grandes livros do Louis Lavelle se encontram de maneira mais compactada e resumida. Eu quero dizer que alguns desses textos são até mais difíceis do que os livros mesmo, mas pelo menos eles têm a vantagem de ser um pouco menores. Então, diz ele aqui, o próprio da filosofia, o que nós lhe pedimos, o que ela nos promete, é fazer-nos sentir aquela presença do absoluto que transfigura o acontecimento mais humilde da vida e lhe dá, por assim dizer, um plano de fundo sem limites. Né? Ou seja, o objetivo da filosofia é fazer com que você veja tudo à luz do absoluto. Que a presença do absoluto está manifestada nos seus menores detalhes, o que é a mesma coisa que dizer que não há mais uma vida puramente empírica, constituída tão somente de dados que estão aí. Dados soltos, separados, fragmentários e inconexos. É ainda por evocar o absoluto, o qual ele nega, que o pensamento relativista é um pensamento filosófico. Ou seja, pensamento relativista, na medida em que ele nega o absoluto, ele está se referindo ao absoluto, então ele pode ser admitido ainda como um pensamento filosófico. No mínimo, como um capítulo da dialética interior da sua própria busca do absoluto. Um certo coeficiente de relativismo é absolutamente necessário como preceito metodológico, como nós acabamos de ver. Quer dizer, você não pode partir, mas é da afirmação prévia, tá certo, dos valores que você escolheu, como se eles fossem os únicos valores ou como se fossem predominantes. Então, temporariamente, você tem que colocar os valores entre parênteses até que novos valores se revelem. Então, nesse sentido, vamos dizer, o relativismo é um preceito metodológico perfeitamente aceitável, Mas você tem que saber que ele vai ser temporário. Você não pode continuar com o relativismo até o fim, porque senão você colocará entre parênteses todos os valores, inclusive o valor da própria investigação que você está fazendo. Só que uns sustentarão que o absoluto está, por definição, fora de alcance, que não o estabelecemos jamais, senão como origem e suporte de todas as nossas iniciativas, ou então como um objeto de fé ou de esperança, mas que não pudesse se realizar para nós sem que a nossa existência individual fosse aniquilada. Bom, você vê isso claramente, por exemplo, na metafísica hindu, que você pode encontrar exposições muito claras dela no René Guénon. Quer dizer que, diz o René Guénon, que o objetivo de tudo é você transcender a sua existência individual e integrar-se no absoluto. Ou seja, você cessar de existir como indivíduo. Então essa é a perspectiva da metafísica hindu. Todos nós, a nossa verdadeira realidade, né, é o Brahman, o primeiro e único, e no fim todos nos transformaremos nele. Ou seja, seremos absorvidos e cessaremos de existir como indivíduos. Existe até a pretensão de que, ainda em vida, certos indivíduos já transcenderam a sua individualidade e eles já são o Brahman caminhando por ali, coisa da qual eu duvido. Né? Porque eu conheci algum deles e me pareciam ser perfeitamente individuais, como o restante de nós. Né? Então, com a ressalva de que o maior dos metafísicos islâmicos, que era, segundo René Guénon, o seu próprio guru, que era Muhyiddin ibn Arabi, ele fazia toda essa metafísica do absoluto, exatamente como os hindus, mas no fim ele dizia que alguma dualidade tem de ser preservada até o fim para que possa haver uma relação de amor entre Deus e a criatura. Então, nesse sentido, Ibn Arabi parecia muito mais um cristão, né, ou como Santo Tomás de Aquino, que dizia assim: no paraíso estaremos fundidos, mas não confundidos. Ou seja, as identidades individuais, elas se preservarão sob a forma dos valores que foram incorporados durante a vida e que nos diferenciarão, né, uns dos outros. Outros esperam que o absoluto lhe seja revelado como um termo que ao mesmo tempo suspendesse e satisfizesse todos os nossos esforços e todos os nossos desejos, e no qual pudéssemos obter o repouso e a posse de todos os bens que nos venham jamais a ser propostos. Na verdade, é a mesma coisa. Quer dizer, se o absoluto pode lhe ser, vamos dizer, revelado, trazer a satisfação de todos os seus desejos, né, de repente, então você já está transfigurado nele, e não só não há nada mais a desejar, como não há nada mais a conhecer. Isto é importante, né? No livro Metafísica Oriental, que não é um livro, é um folhetinho, o Guénon diz exatamente que isso, bom, depois que chegamos no Brahma, não há mais nada a conhecer. Tá certo? Então, você próprio passaria a ter uma existência universal, indiferenciada, né, eterna e imutável. Né? Então, deste modo, quer dizer que, no contexto hindu não se fala de criação, se fala, vamos dizer, dos dias e noites de Brahman, quer dizer, inspiração e expiração. Quando o Brahman expira, então aparecem os mundos, e quando ele inspira, traz tudo de volta e tudo cessa de existir enquanto tal. Tá certo? Bom, eu acho que isso, vamos dizer, é uma imagem mítica, só, é uma figura de linguagem, né? Então, tanto que essa doutrina exige também a necessidade, vamos dizer, da criação infinita dos mundos. Quer dizer, os mundos estão sendo criados infinitamente e não vai parar tão cedo, tá certo? E este universo no qual vivemos é apenas um dos muitos que serão, então, colocados numa fileira, como uma espécie de um colar de pérolas, né? Que não termina nunca e que, no fim das contas, se morde pela cauda, como a serpente Ouroboros. Né? Tudo isso me parece totalmente desprovido de qualquer sentido. Né? ou seja, pode-se acompanhar na metafísica do René Guénon até esse certo ponto. Depois você tem que parar e falar, peraí, não, simplesmente não pode ser assim, porque isto vai chegar, vamos dizer, em contradições tão flagrantes. Que você só pode aceitar isso aí com, por exemplo, um ato de decisão, porque você quer. Tá? Também isso implica o seguinte, que nós, pobres mortais, nós aspiramos no máximo à salvação da alma, mas os iniciados, eles têm uma outra coisa melhor do que a salvação, que é a sua transfiguração, né, no próprio Brahman, tá certo? E eu conheci algumas dessas pessoas, elas me pareciam ter todas as limitações individuais que eu tenho e até mais algumas. Então, aquele negócio, como é que você sabe que isso não funciona? É pelos frutos conhecereis. Eu conheço os caras, tá certo? E iniciados, já passaram do 33º grau há muito tempo. E em muitos aspectos, alguns deles me pareciam estúpidos. E, sob certos aspectos, até malignos, né? Mas não é assim que o absoluto deve ser enfocado, pois ele não é uma finalidade situada fora de nós e à qual aspiramos. Ele é o terreno sobre o qual a nossa vida deve aceitar estabelecer-se desde o seu primeiro movimento. Ou seja, o absoluto não é para ser buscado, não é um objetivo que está para além de nós. Ele está, por assim dizer, embaixo de nós e está nos sustentando na existência. Hein? Portanto, não é como objeto de contemplação que você pode conhecê-lo, tá certo? Mas é como objeto de participação. Quer dizer, na medida em que você mesmo, ao escolher realizar-se, tá certo? Você adquire uma dimensão ontológica, já não só cognoscitiva, mas ontológica, você participa do ato de criação, então você sabe algo a respeito dele. Mesmo porque essa criatividade, essa liberdade, elas aumentam ao longo do tempo, tá certo? À medida que você a aceita. Tá certo? Mas aumenta, mas nunca ilimitadamente. Hein? Não, você vai dizer, por causa das limitações corporais. Fala, não. As limitações corporais, elas determinam o quanto de realização você vai ter durante a sua vida. E essa realização nunca vai ser infinita, ela vai ter que parar em algum ponto. Portanto, o ponto em que parou, isto marca a forma definitiva da sua individualidade, que não será transcendida jamais, e nem tem por que ser transcendida. Ele não é o termo onde a nossa atividade, completando-se, viesse, por assim dizer, morrer, mas o princípio vivente de onde ela não cessa de extrair todas as forças de que ela dispõe e toda a eficácia de que ela é capaz. Muito bem, essas forças evidentemente são limitadas, não só porque você tem uma condição corporal, espacial de vida, mas porque também você tem um tempo limitado e a quantidade do que você vai poder realizar é, assim, limitada. E essa limitação é a forma final da sua própria essência, o famoso tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Ninguém se desvia jamais do absoluto, como se crê, por prudência ou por humildade, tipo kantiano. Quer dizer, não vamos falar dessa coisa do absoluto, porque está para além da nossa experiência. Então, parece que isto é um ato de humildade cognoscitiva, né? De você parar de falar de coisas que estão acima do seu alcance, para você falar daquilo que você efetivamente conhece. E aí, pelo menos a coisa é apresentada assim, tá certo? Porém, diz o Lavelle, ninguém se desvia jamais do absoluto, como se crê por prudência ou por humildade, mas sempre por falta de coragem. Então, porque seria estranho realmente que nós pudéssemos nos privar do absoluto totalmente. Você diz, o absoluto é totalmente incognoscível, então não vamos mais falar dele. Bom, mas ele continua estando por baixo de tudo aquilo que você faz, age e fala. Tá certo? Então eu continuo presente de algum modo. Você simplesmente não querer falar dele, não o desativa. Tá certo? Então, você impõe sobre a inteligência humana uma limitação artificial, que só pode falar de tais ou quais objetos, tá certo? E tudo que está para lá, você diz, bom, é a coisa em si, né, inatingível, só que nós sabemos que a coisa em si sempre estará aí. Quer dizer, o tamanho da mutilação que isso impõe à inteligência humana é um negócio imensurável. Porque ao mesmo tempo você está afirmando que tudo o que você conhece está boiando dentro da infinidade do desconhecido, tá certo? Mas você está afirmando a presença desse desconhecido o tempo todo. E, ao mesmo tempo, você está afirmando que as coisas que estão dentro desse desconhecido podem ser conhecidas em si mesmas, sem referência a esse desconhecido. Vamos dizer, o que é, no mínimo, arriscado. Pois se você está dizendo que o próprio em si delas, né, é o que está por baixo da sua aparência, e você diz, bom, mas agora então eu só vou conhecer as aparências em si mesmas. Você quer, por favor, me dizer o que é uma aparência em si mesma? Hã? Uma aparência em si mesma é uma aparência que você examina sem levar em conta se ela é a aparência de alguma coisa ou apenas um fantasma. Ou seja, a distinção entre o que é uma realidade substantiva e o que é apenas um fantasma fica proibida. Só que se você conhece as coisas sem saber se elas são entidades substantivas ou fantasmas, o que é que você sabe a respeito delas? Absolutamente nada. Por mais que você meça, observe, classifique, meça e compare as aparências, a totalidade do conhecimento continua sendo absolutamente nada, porque a distinção fundamental, que é, vamos dizer, entre o existir e o não existir, entre o ser apenas uma aparência ou ser alguma coisa, está completamente proibida. Isto é a mesma coisa, vamos dizer, que impor ao ser humano a obrigação de não conhecer nada e de apenas, e que apenas eles estejam uns aos outros, uns em acordo com os outros, quanto à figura das aparências. E toda a ciência kantiana e tudo aqui saiu do Kant, com positivismo, neopositivismo, escola analítica, é tudo isso aqui. Não podemos conhecer nada, mas temos que estar em acordo uns com os outros no que diz respeito à aparência dos fantasmas. Então, isso é a mesma coisa, declarar que esse conhecimento não existe. E, note bem, que até nos maiores progressos da ciência física, por exemplo, há dúvida quanto a existência ou não de uma entidade substantiva por trás dos fenômenos permanece, e a ciência física não tem como resolver isto. E é por isso que os maiores físicos confessam que, se você pegar a melhor das teorias físicas, a mais comprovada, que é a teoria quântica, eles dizem, eu não entendo isto. Nem sei se há o que entender aí. Está tudo contado, pesado, medido, mas não sei do que está falando. Digo, muito bem, esse é o limite inerente aos métodos da ciência física e nós não podemos condená-la por ela não descobrir aquilo que ela jamais tentou descobrir, nem pode tentar descobrir. O problema é quando esse estado da ciência física é tomado, vamos dizer, como o limite último das possibilidades humanas. Ou seja, se a ciência física não descobriu, nós não podemos descobrir por nenhuma outra maneira. Isto é impossível. Ademais, por exemplo, quando Einstein diz que não há esquemas de referência fixos e universais no universo. Ou seja, os esquemas de referência são sempre relativos uns aos outros. Se você pensar bem, imagine a hipótese contrária. Se existisse no universo físico uma medida constante, isso aí significaria a existência de um absoluto físico, de um absoluto corporal, o que é absolutamente inaceitável. Né? O absoluto só existe na escala do ser infinito, que transcende infinitamente a dimensão física. Então, o que o Einstein está dizendo é o óbvio. Ele diz que não há nenhuma escala de referência, não há no universo físico nenhuma escala de referência fixa. Porque se existisse, ela seria o próprio absoluto, ela seria o próprio Deus. E ela, nada disso existe. E muito bem, é claro que isso vale para o universo físico. Só que, baseado nisso, o que o pessoal fez? Transpôs isso para todos os domínios do conhecimento. Então, de não há escalas de referência fixas no universo físico, eles passaram para não há escalas de referência fixa em parte alguma. O que vai resultar, evidentemente, numa confusão dos diabos. Mas, por exemplo, você dizer que não há uma escala de referência fixa ontologicamente, ou seja, que a totalidade do ser se comporta como o universo físico do Einstein, olha, que prova você tem disso? Não tem nenhuma. Então, isso quer dizer que, tanto no caso, vamos dizer, daqueles exemplos que eu dei das ciências humanas, quanto neste caso, você está pegando limitações internas de uma ciência e transformando-as em limitações da realidade como um todo, do ser como um todo. O que é, evidentemente, uma forma de raciocínio metonímico, você está tomando a parte pelo todo. Pois a palavra absoluto não é nunca usada para marcar uma ambição ilegítima do pensamento puro, e sim aquela atitude de suprema gravidade interior que traduz o engajamento de todo o nosso ser, que lhe impõe a responsabilidade daquilo que ele poderá vir a ser e lhe exige arcar com ela. É claro, se não existe absolutamente nada absoluto, quer dizer, se a totalidade do real é como se fosse o universo fixo do Einstein, onde, vamos dizer, as escalas de referência são tão móveis e inconstantes que ele as chamava de moluscos, né? Quer dizer, como se fosse uma régua de borracha, todas as réguas são de borracha, né? E assim, todo o ser é composto apenas de moluscos de referência, quer dizer, tudo é mole, tá certo? Então, evidentemente, todos os valores que existem são criados livremente por aquele que deseja criá-los. Só que, para que ele crie, ele tem que ser uma referência fixa. É? Então, logo a seguir, você demonstra que o homem também não é uma referência fixa e que o ser humano também não existe. E é nesse ponto que nós estamos hoje. Se o ser humano não existe, então nós podemos inventar outro e colocar no lugar dele. Nós podemos fazer um clone. Nós podemos fazer, vamos dizer, um robô humanizado e assim por diante. Quer dizer que o cume deste processo é a total abdicação da condição humana. Então não é bem um resultado muito glorioso. Todos os homens bem sentem que é por esse engajamento da sua vontade, a mais constante e a mais profunda, antes que pelo conhecimento, que se estabelecem as suas relações com o absoluto. Ou seja, é na medida das suas escolhas e, portanto, dos valores que as condicionam, que você adquire uma existência. E, portanto, você adquire uma dimensão ontológica. Você não está apenas existindo como uma possibilidade, mas como uma realidade efetivada, tá certo? E esse é o nosso ponto de ancoragem no absoluto. Mas se você não acredita em absoluto nenhum, se tudo que existe são moluscos de referência, tá certo? Você não pode sequer afirmar a sua própria realidade. E aí é a famosa profecia do Giordano Bruno, que dizia que, bom, se vocês negam Deus, vocês vão acabar chegando à conclusão que vocês mesmos não existem. O cara disse isso 5 séculos atrás. Veja que coisa certa, né? Só então eles descobrem sua vocação metafísica, que é de tomar lugar no mundo enquanto contribuem a criá-lo, em vez de lhe permanecer exteriores como espectadores curiosos ou indiferentes. Você vê que é interessante você observar que toda a teoria do conhecimento que se desenvolveu desde o século XVI até o começo do século XX, toda ela toma o ser humano apenas como observador, nunca como sujeito criador. Nunca como parte do processo ontológico. E daí, evidentemente, o mundo se torna uma tela que está na sua frente e que você pode até discutir se ela existe ou não. Isso, ao passo que, se você passa desta atitude à atitude ativa e criadora, de você participar da criação, fala, bom, aí a dúvida sobre a existência acabou. Porque você mesmo está existindo, tá certo? E está existindo num contexto que exige a realidade, vamos dizer, do cenário e instrumento das suas ações. Portanto, a questão, vamos dizer, a famosa questão sobre a existência do mundo exterior, não pode ter uma resposta puramente lógica. Que seria a resposta puramente lógica, seria, vamos dizer, a resposta universalmente válida, independente da existência do sujeito. É? Mas, que sentido faz eu tentar encontrar, vamos dizer, uma resposta sobre a existência, né, do mundo no qual eu mesmo estou existindo, a qual fosse independente da minha existência? Isso não faz o menor sentido. Quer dizer, para eu colocar essa pergunta, eu preciso existir. Portanto, a minha participação na existência é uma condição básica da colocação da questão, ela faz parte da própria estrutura interna da questão. Então, isso quer dizer, a existência só pode ser provada na medida em que ela é assumida, ou seja, que você reconhece que você está dentro do quadro e não fora dele. Então, se você se coloca fora do quadro, você já falseou a questão desde o início, e quaisquer respostas que você encontre, positivas ou negativas, não valerão nada. Muito bem, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Por favor, se estão ouvindo, avisem pelo chat. Então vamos lá, tenho aqui algumas perguntas, eu vou começar por aquelas que são mais ligadas à aula de hoje. Douglas Pelegatti afirma, ao afirmar que, aspas, é ainda por evocar o absoluto, o qual ele nega que o pensamento relativista é um pensamento filosófico, E ao dizer o senhor mesmo que é necessário uma certa dose de relativismo, não se poderia assumir como uma forma de desenvolver-se a chamada moral temporária que Descartes assume em seu método? Como aplicar essa moral temporária sem cair no solipsismo do eu cartesiano? Bom, em primeiro lugar, não sei se... Eu não saberia dizer se a moral temporária tem algo a ver com o relativismo no sentido em que eu estou usando aqui, que é o relativismo no sentido atual. Alguma moral temporária, alguma moral provisória, todo mundo tem, evidentemente, porque se você segue algumas normas, em geral, na sua vida, dificilmente você sabe a justificação última de todas elas. Mesmo que você siga, por exemplo, sei lá, os 10 mandamentos. Eu digo, bom, você tem alguma ideia do fundamento ontológico último e tudo isso? Você não tem. Portanto, você está seguindo aqueles mandamentos num sentido provisório que você lhe atribui, estando ainda aberto a se corrigir e complementar as coisas à medida que você vai adquirindo uma compreensão mais profunda. Quer dizer, nesse sentido, toda moral que você siga é sempre provisória. Não é isso? Mesmo as pessoas que têm um conhecimento mais profundo, né, de teologia, elas não podem garantir que no instante seguinte elas não vão adquirir uma compreensão mais consistente da coisa. E, portanto, vão ter que mudar, adaptar o sentido da regra que elas estavam seguindo. Ademais, você não pode esquecer que qualquer conjunto de mandamentos morais é um conjunto de juízos universais normativos, tá certo? Cuja correspondência no terreno dos fatos concretos é sempre complexa e sempre problemática. Ou seja, nenhum sistema de regras traz em si, vamos dizer, a receita da próxima ação que você deve empreender ou evitar. Né? Deste modo, o problema moral está sempre presente e, nesse sentido, todas as regras serão sempre provisórias, porque elas serão apenas instrumentos com que você vai tentar entender uma situação concreta que nunca se enquadra perfeitamente na escala de universalidade das regras. Santo Tomás de Aquino dizia que esse era o principal problema da moral. As regras são universais, mas as situações são particulares. O órgão com que você intelige o sentido das regras não é o mesmo com que você apreende o sentido do que está acontecendo aqui agora. Tá certo? Então, na verdade, quando Descartes diz que vai seguir uma moral provisória, não me pareceu que ele estivesse dizendo nada, porque todas as morais são provisórias, né? Dante Mantovani pergunta: se as escolhas determinam a efetividade da nossa existência em relação ao ser, então pode-se afirmar que quanto menos atenção a pessoa dá em atribuir valor às suas escolhas, menos essa pessoa existe? Então, muito bem, depende do sentido que você usar na palavra existe, porque, como disse o próprio Lavelle, o ser não é graduável. Ou uma coisa existe ou não existe. Nisto no sentido ontológico absoluto. Mas se você falar não em termos de existir mais ou em menos, mas em termos da densidade ou da riqueza da existência, sem dúvida você pode usar essa expressão. O sujeito existe menos do que o outro. Ele não é tão real, tão presente quanto o outro. Isso aí, sem dúvida. Né? Na Bíblia já está dito que Deus vai pesar as pessoas. E aqueles que foram leves, ele vai jogar no lixo. É? Quer dizer que não tem densidade. As ações da pessoa são levianas ou leves, elas não têm razão de ser, não têm, por assim dizer, um fundamento no absoluto. Então, se o indivíduo se deixa simplesmente levar por seus desejos, fantasias, temores, etc., etc., sem buscar muito seriamente, né, a realização dos valores mais altos e do sentido da vida, então é uma pessoa leviana, evidentemente. Só que hoje em dia isso se tornou praticamente obrigação. Se você não for um cara leviano, você não é um cara legal. Entendeu? Se você tenta encarar as coisas com a seriedade devida que advém, vamos dizer, da consciência da morte, né, Bom, tem muitas coisas que as outras pessoas acham terrivelmente divertidas e que vão começar a lhe parecer pelo menos macabras. Quer dizer, a consciência da morte é uma coisa absolutamente essencial para isso. Quer dizer, se você vive na impressão da sua eternidade, não que você acredite na sua eternidade intelectualmente, isso aí ninguém é suficientemente idiota para acreditar nisso, tá certo? Mas a pessoa sente e decide como se fosse viver eternamente nessa terra, quer dizer, como se ela fosse imune, né, à morte. Então, aí as coisas menores e mais insignificantes podem adquirir, vamos dizer, uma importância hipnótica para você. Cercar, elas vão constituir o último limite do seu horizonte, e você vai viver em função delas. Não é isso? Agora, quando você vê as coisas na perspectiva da morte, essas coisas repentinamente se esvaziam. Né? E isso aí é como, sei lá, é como se a gente ficar transando com bonecas de borracha o resto da vida. Um dia ele vai descobrir que elas não estavam lá. Né? Então é um vazio, né? Um vazio tremendo. Então, nesse sentido, não posso dizer que são vidas inexistentes, mas são vidas fictícias, que como ficções elas existem, evidentemente, mas só como ficções. E eu acho isso a pior coisa que pode acontecer para um ser humano. Né? Então, é como se ela participasse muito menos da existência do ser, muito menos do ser, e tendesse então a ter uma vida nula, desperdiçada. Perfeitamente. É disso mesmo que está falando o Lavelle, que a consciência do absoluto é uma exigência de seriedade. Você está levando sua vida a sério, e você não pretende ser como uma bolha de sabão que de repente estoura e desaparece. Emara Senhora, o que acontece com a nossa vontade no paraíso? Bom, essa é uma questão teológica, eu já escapa terrivelmente do meu horizonte de competência. Mas, se você quer um palpite, ele diz, a vontade fica suprimida pela visão beatífica ou é ampliada para horizontes que desconhecemos? Eu acho que há esses horizontes que desconhecemos. Né? Eu acho que o simples fato de você ter percepções, vamos dizer, e os depoimentos de pessoas que tiveram essas experiências de morte, similares à morte, ou outras que tiveram revelações pessoais, você vê que no paraíso as pessoas têm percepções. Se elas têm percepções, alguma coisa elas aprendem. Não pode ser que tudo aquilo que elas percebam, elas já conhecem. Seria absolutamente contraditório, não é isso? Eu me lembro da história do Colton Burpo, um menino de 4 anos que viu Jesus e voltou contando um monte de coisas que ele não poderia saber por outros meios, inclusive coisas da vida da sua família que ele não sabia. Ele ficou muito surpreso ao ver que no paraíso existiam animais. Mas quando ele viu isso, ele já estava no paraíso. Né? Então isso quer dizer que ele tomou ciência de algo que ele não sabia. E eu acho também impossível que a infinitude divina não tenha nada de novo a nos revelar só porque nós fomos para o paraíso. Quer dizer, não é porque você foi para o paraíso que você adquiriu uma inteligência divina e você já sabe tudo. Então eu acho que quer dizer, à luz do pouco que eu sei da doutrina, eu posso concluir isso aqui. Ainda pode haver novidades no paraíso, mesmo porque você estará muito mais próximo da criatividade divina. Eu acho que vai ter mais novidades. Quer dizer, uma coisa que é constante em todos esses depoimentos é o fato de que as percepções se tornam mais agudas. As cores, os sons, etc, etc. Então, bom, eu acho que tem muita coisa para você ver ainda. E quanto ao exercício da sua liberdade? Bom, você pode fazer uma analogia. Cristo, quando esteve na Terra, ele tinha ou não tinha liberdade de escolha? Ele tinha. Só que essa escolha excluía, né, o mal e o pecado. Então, se você está num estado paradisíaco e você está excluído do pecado, está excluído do mal, isso não elimina necessariamente a sua liberdade de escolha. Por exemplo, se Cristo ia fazer uma viagem, eu vou para lá ou vou para cá. Né? Ele pode decidir isso livremente. Né? Então quer dizer que ele conserva, mesmo amputada a dimensão do pecado, ele conservava a sua liberdade. Então, eu não vejo por que nós no paraíso não temos que tomar decisão nenhuma, né? E portanto não vejo como a nossa liberdade poderia ser amputada justamente no instante em que você vai estar mergulhado de muito mais perto na liberdade divina. Isso não tem valor canônico. Nuno Souza. Chegamos a captar princípios ontológicos através da inteligência. Esses princípios são a causa da nossa inteligência. O que acontece no ato de captar um princípio? Seria correto afirmar que a inteligência é como a dimensão inespacial e atemporal a qual temos acesso, mais do que uma coisa que possuímos? Eu acho que sim. Eu acho que você tem uma via de acesso. Mas quando você apreende algum princípio universal, sei lá, o princípio de identidade, de não contradição, terceiro excluso, você está entrando numa dimensão que transcende você. Eu mesmo expliquei isso num artigo. Depois, o que é o espírito? O espírito é aquilo que você só tem acesso através do pensamento, para que transcende o pensamento. Quer dizer, que não é explicado pelo próprio pensamento, né? Então, eu acredito, o mais certo seria dizer que o que nós chamamos de nossa inteligência é simplesmente a abertura que nós temos para o mundo dos princípios, né? Segunda pergunta dele, Nuno Souza. Tratar o absoluto como incognoscível não é, de certa maneira, descaracterizá-lo como absoluto? Perfeitamente. Isso aqui é exato. Se o absoluto fosse absolutamente incognoscível, tá certo? Ele não poderia ser o absoluto. Se ele fosse totalmente incognoscível, então nós seríamos o absoluto. Se ele fosse totalmente incognoscível, se nada pudéssemos saber dele, ele estaria excluído de uma das dimensões da existência, então não seria absoluto de maneira alguma. Terceira pergunta. Kant nega o argumento de Santo Anselmo afirmando que a existência é antes uma qualidade adicionada aos seres. Não, ele pode dizer que é uma qualidade adicionada ao conceito dos seres. Se eles não tiverem existência, eles serão meros conceitos. Agora, você não pode adicionar uma qualidade a um ser sem que o ser exista. Você não pode somar algo ao nada. Se uma coisa não existe, existe somente o conceito dela, nada pode ser acrescentado a ela. Agora, você pode ter ao lado o conceito, que é uma mera possibilidade lógica, você pode ter a existência. Não é isso? Então, qualquer pessoa, quando faz alguma coisa, ela tem primeiro o conceito. Você vai aqui, vou construir uma mesa. Bom, primeiro você tem o conceito da mesa, você tem uma imagem, etc, etc. E depois você realiza algo com base nesse conceito. Então, você não pode dizer que você acrescentou existência à mesa. Não, a mesa não existia antes que você a fizesse. Está entendendo? O que você acrescentou foi uma dimensão a mais que o conceito por si mesmo não tinha, que é a dimensão da existência. Kant parece não ter entendido que Santo Anselmo está tentando dizer que é precisamente essa adição que é inconcebível no ser infinito. Mas a contradição não está só aí. Na tábua das categorias de Kant existem os juízos os juízos de existência, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, ele vai ver, vamos dizer, a existência, quando ele raciocina sobre o Santo Anselmo, né, ele mesmo está excluindo a existência da tábua das categorias. Então, e tem uma contradição ainda mais funda no Kant do que isso aí. E nós podemos, outro dia, pegar esse assunto e... Mas eu fiz uma gravação sobre isso, sobre o negócio de Santo Anselmo. Vamos ver se tem outra pergunta, mas... Peraí, essa pergunta é da aula passada. Agora perguntas que não tem relação a isso. Carlos Lopes pergunta se eu li o livro Um Judeu Marginal, Repensando Jesus, História do Padre John P. Meyer. Olha, eu nunca me interessei muito pelo Jesus histórico, porque, você veja, nós sabemos se Shakespeare existiu. Não, apesar de todos os documentos, você tem obras completas de Shakespeare, tem um monte de... nós ainda não sabemos se Shakespeare existiu. Né? E Jesus Cristo foi 1.600 anos antes de Shakespeare, tem muito menos documento. Tá certo? De maneira que isso aí, toda essa especulação é altamente conjectural. Agora, o que é mais fácil você conhecer o Jesus presente pelas suas ações no mundo, pelos milagres, etc., etc., do que conhecer o Jesus histórico. Né? Por exemplo, o Padre Pio conhecia Jesus muito bem e duvido que ele fosse um grande erudito a respeito do Jesus histórico. O Jesus que nos interessa é aquele que está vivo e atuando. Claro, você pode tentar conhecer o Jesus histórico, até para você interpretar melhor as escrituras. Pode. Mas eu acho que isso aí levanta perguntas que nunca serão respondidas. E, a não ser que venha o próprio Jesus e conte. Mas quando ele conta, as pessoas não são obrigadas a acreditar. Por exemplo, existe o caso da Maria Valtorta. É uma vidente italiana. Ela teve uma doença, ficou paralisada na cama, então Jesus aparecia para ela e contava partes da sua vida, complementando, né, o Evangelho com detalhes e detalhes e detalhes. O negócio deu 10 volumes de 500 páginas cada um. Quando, no começo, apareceu até o próprio Jornal do Vaticano, disse que era uma obra de ficção. Mas quando foram ver, todos os detalhes históricos, todos conferiam. E ela não tinha o menor meio de saber aquilo, porque ela estava entrevada na cama. Só tinha 3 livros na casa dela. Tá certo? Ela não era nenhuma historiadora, não sabia hebraico, não sabia nada disso. Entendeu? E, no entanto, estava tudo exato. Tá certo? Se vocês quiserem saber alguma coisa do Jesus histórico, eu acho que a Maria Valtorta sabia mais do que o Padre Maia. Porque foi o próprio Jesus que contou. Eu nunca terminei de ler esse livro, só li uns pedacinhos. Os pedacinhos são muito impressionantes, porque é uma multidão de detalhes. Né? E aonde eles não pesquisaram tudo, mas tudo que eles pesquisaram, não tinha um erro sequer. Quer dizer, a descrição das casas, a descrição das comidas, as roupas, os costumes, né? Os meios de transporte, os animais que eles tinham em casa, tudo estava certinho. Então, eu prefiro ler a Maria Valtorta do que ler essas coisas. Não estou negando valor ao livro, não conheço o livro, não li. Tá certo? Mas é evidente que essa coisa do Jesus histórico já serviu de pretexto para a pessoa que vê tanta besteira, né? Que sinceramente dá preguiça. Você vê quantas pesquisas existem sobre Jesus histórico? 10 mil, 20 mil, 30 mil, né? Aqui, Tiago Melo pergunta, sou aluno do curso há alguns meses, estive pensando numa área que gostaria de atuar, seria literatura. No entanto, eu percebo, lendo o grande romance que o senhor indicou no início do curso, que meu domínio da língua é muito baixo, com erros frequentes de ortografia e alguns outros problemas. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer para solucionar isso. Não tem outro jeito, senão você ler tudo com o dicionário, pô. Tudo, absolutamente tudo. Quer dizer, qualquer escritor profissional, ele vive com o dicionário embaixo do braço. O dicionário é o grande instrumento. Né? Um escritor só escreve sem dicionário quando ele está na cadeia. Às vezes acontece isso, porque Solzhenitsyn. Então, mas você, que eu saiba, está livre aí, então pode andar com o seu dicionário para cima e para baixo. Você vê, o Louis Lavelle escreveu a primeira tese dele sem ele ter um livro de filosofia para consultar. Não tinha nada, teve que sair tudo da cabeça dele. Mas, claro que isso não é a maneira ideal de você trabalhar. Mas o dicionário tem que ser o seu companheiro infalível, né? Eu ainda recomendo o bom e velho Caldas Aulete, né? Em vez do Aurélio e outros que tem por aí. Também pensei em fazer como tema para o trabalho final do curso um livro sobre a importância da literatura na sociedade. Seria um tema valioso? Claro que é valiosíssimo, sem dúvida. Daí ele faz uma pergunta com relação à aula. Qual a nossa primeira noção da existência? Quando percebemos que de fato existimos? Né? Fiquei com essa dúvida. Bom, eu também tenho essa dúvida. Não tenho a menor ideia. É possível que você, remontando, né, através de uma meditação muito profunda, você chegue lá. Né? Eu, escavando as minhas memórias, eu descobri muita coisa. A respeito disso, o momento que eu descobri as direções do espaço, que eu descobri que todas as minhas percepções estavam condicionadas pela estrutura do espaço externo e não por mim mesmo, quer dizer, a descoberta anticantiana que eu fiz. Mas a esse ponto de você ter, pegar a primeira noção da existência, não, eu acho que qualquer experiência que você tenha tido, você sempre vai ver que a noção da existência antecede a experiência. Ela está tão profunda, que está pressuposta, é o que diz o Lavelle, todas as experiências pressupõem esta primeira, quer dizer, se não houver esta primeira, não há mais nenhuma. Muito bem, eu acho que aqui acabou. Então, por hora só. Mas eu queria contar duas coisas. Primeiro, vocês podem começar a me mandar resumos dos trabalhos que vocês estão pretendendo. O resumo não pode passar de 10 linhas. Se tiver 11, eu não leio. Por quê? Porque o número de pessoas é muito grande. E eu vou ter que fazer todo um planejamento da minha vida para eu poder mais tarde ler esses trabalhos. Então, eu só quero esses resuminhos de 10 linhas para eu poder fazer os meus planos. Então, os que quiserem enviar isso, podem enviar a partir desta semana. Enviem para o e-mail do próprio seminário. O webmaster, né? É isso? Se enviar para ele, ele envia direto para você. Não, pode enviar para o seu também? Pode enviar para o seu também? É, então envie para o seguinte endereço, odecarvalho@gmail.com. Tá? E nós vamos ter um prazo para isso, quer dizer, eu vou pegar esses resumos agora e vou planejar minha leitura. Portanto, eu vou dar para vocês um prazo de 2 meses para vocês mandarem isso aí. E eu só vou ler os que chegarem durante esses 2 meses. E segunda coisa, antes de passar essa etapa do curso, que será toda constituída pelos comentários aos trabalhos, vai haver uma outra fase intermediária em que eu darei textos antecipadamente para vocês, textos maiores do que esse que nós lemos aqui, e nem sempre traduzidos, né? E eu esperarei que os alunos cheguem na aula com aquilo lido e compreendido. Quer dizer, para que a gente possa dizer alguma coisa que não está lá. Quer dizer, nós vamos mudar aqui. Eu acho que até onde nós pudermos ir com este processo de eu ler e comentar, nós já fomos. E vocês têm mais alguma ideia de como... Você tem já alguma ideia clara de como se penetra o sentido desses textos filosóficos. Então, vocês podem tentar por si mesmos, tá certo? E eu acho que daqui uns 2 a 3 meses nós começamos com isso. Eu vou passar o texto já. Tem livro tal, página tal, até a página tal, vocês viram com a coisa lida. Quer dizer, não vai me perguntar o que está no texto, porque eu não vou responder. Vocês já estão sabendo, tá? Isso durará o quê? Uns 6 meses, uma coisa assim, e depois começamos com os comentários dos trabalhos, tá? Então, mas resumo de não mais de 10 linhas, por favor. Se você não conseguir resumir em 10 linhas, quer dizer que você não sabe a respeito do que é o trabalho. E se você não sabe, muito menos eu saberia. Tá certo? Então, até a semana que vem, muito obrigado.